Grande Ken, Caba Forte, ele tá tudo bom? O cara pediu fazer um favorzinho aqui, assinar isso aqui da juntamento. Tirei 30 dias, vai renovar. É, deixa eu ver aqui, tá o carimbo. Ô Letácio, quando a pessoa tá de licença médica, como é que fica a questão da gratificação tudo? Essa gratificação, a definição não é minha não, é o secretário que tem que... Mas a pessoa mesmo é licenciada junto à médica, tudo... É, mas receber. E por que não tá... Você tem que falar com o secretário. Sim. Não é comigo não. Tu pode dar algum documento nesse sentido pra me ajudar? Não, porque não sou eu que... Se eu pedir uma consulta, tu... Mas eu não tenho... A consulta você vai fazer na secretaria. Eu não sou recurso humano. Na secretaria eu sou auditor. Sim, mas como auditor, pela lei, você deve ver que a pessoa... Aí vai pro secretário, o secretário vai ele mesmo vai responder. Não sou eu que vou responder. Porque você vê que a perseguição é tão grande que mesmo licença médica não vem. Não vai responder em relação a isso. Você falou com ele ontem? Você vai falar ontem? Foi. É ele que pode. Fica difícil assim, né? Eu falei também a ele sobre a questão de assédio moral que eu tô passando aqui. Por quê? Porque eu fico aqui, ninguém. Faz anos que me deram ordem de serviço. Anos. Ah, ninguém se lembra mais quando foi lançado uma ordem de serviço pra mim. Sim, mas aí também. Eu levei isso ao conhecimento dele ontem, que isso aí chama assédio moral. Entendeu? Você sabe disso. É assédio moral, é fazer com que a pessoa peça demissão ou se afaste do trabalho. É o que está ocorrendo aqui na minha secretaria. Ordem de serviço. Porque repara, não poderia tirar minha produtividade uma vez que não tem nenhuma ordem de serviço para mim. Tá entendendo? É reparar a contradição. Aí fica eu aqui tendo que entrar em justiça para trabalhar, para exercer a profissão. Isso é uma coisa muito esdrúxula. Eu tô falando contigo porque eu já levei o conhecimento dele. Você falou com a pessoa certa. Aí ele disse que eu botasse por escrito, não sei o que, pronto. Aí eu... Falou com a pessoa certa, com a secretária. Beleza? Porque não tem. Se eu pedir, me dê uma certidão com a ordem de serviço que passou pra mim durante anos. Não tem nenhuma. Oficialmente você não tá lotado aqui nem lá. Oficialmente eu tô, tá no contra-cheque. Não, mas aqui não, tá. Foi informativo. Ah, aqui tá no contra-cheque. Teve uma portaria, foi publicada. Tá aqui, ó. Controlador geral de. Departamento de Controle de Administração Direta. Então, você dizer isso, quando um documento do Estado, do próprio Estado do Letácio. Sei, mas teve uma portaria depois, publicando, dizendo quem era de um e de outro. Só uma publicação. Não, mas isso aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso estar sofrendo as consequências, Letácio. Eu sei disso. Entendeu? Eu tenho que tomar as providências fazer. Porque o prejuízo pra mim tá muito grande. E você tá enorme. Já falou com o chefe maior. É ele que resolveu as coisas, não sei não. Aí, tá eu aqui adoecendo, entendeu? Vai terminar morrendo desse jeito, que isso é assassinato. No meu entender, olha. No meu entender, isso é assassinato. Porque isso vai minguando, o servidor minguando, termina dando ataque cardíaco, dando AVC. Daqui a pouco estão me enterrando aqui. Aí quem matou? A própria secretaria, o próprio Estado assassinou o rival. Você falou com o secretário, oficialize, faz por escrito. Não falei. Possível entrar até na justiça também, e como já tem um mandado de segurança, já tem um mandado de segurança que eu botei, daqui a pouco tem uns 10. Colocar mandado de segurança preventivo para receber o próprio salário, aí fica fogo. Ou então para fazer com que dê alguma atribuição para ele fazer. Parabéns. Isso aí. Está sabendo? Rapaz, rasgado elogio no norte. Viu, Maria? Paraíba no norte. Paraibana destaca no YouTube, de Tapgame, os jogos. Mas saiu mesmo, no norte. Repórter. Foi verdade. Pois é, cara, mas tem que. Aqui na secretaria eu fico, né? Na contramão, né? Pessoal. Mas tá ganhando. Não. Aí é meu amigo. Domina a internet. Paraibana, aí eu disse. Tudo bem? Oi, tudo bom?